deixei a minha família, minhas raízes. Milhares de quilômetros percorri, caminhos que me levavam a todos os países, buscando conhecimento, fama e vitória. Com muita fé e coragem, tudo venci. Agora terra, ao meu quilômetro de onde parti, pra ficar estou voltando ao ponto de partida, rever tudo que deixei na hora da despedida, depois de ter percorrido o mundo em uma viagem, o meu quilômetro será a última paragem. De saudade dos poetas, dos cantores, da minha gente, de ver o sol dourado banhando os campos, do chão verde e amarelo do meu continente, sentir a inspiração de compor meus versos, gritar aos quatro cantos que ali cheguei. Que o tempo não tenha tempo de marcar tempo no meu quilômetro que um dia deixei. Pra ficar estou voltando ao ponto de partida, rever tudo que deixei na hora da despedida, depois de ter percorrido o mundo em uma viagem, o meu quilômetro será a última paragem. Estou regressando cheio de saudade dos poetas, dos cantores, da minha gente, de ver o sol dourado banhando os campos, do chão verde e amarelo do meu continente, sentir a inspiração de compor meus versos, gritar aos quatro cantos que ali cheguei. Tempo de marcar tempo no meu quilômetro que um dia deixei. Pra ficar estou voltando ao ponto de partida, rever tudo que deixei na hora da despedida, depois de ter percorrido